Agressivo. Valeu tudo, em nome dessa nossa amizade, temos que encarar a realidade.

deixando na fissura. Ela deve tá querendo provocar. Mexe comigo, me matando de desejo. Ela sabe que selinho pode instigar. Vou dar um selinho na minha boca. Não pense que vai dar namoro. Fica me filmando desse jeito. Não posso te hipnotizar. Sagrado DJ Dan, locutor publicitário aqui da cidade de Castanhal. E a gente está junto com o DJ Graeme. Esse cara arrebenta, esse cara sacode, esse cara manda ver. Quando a loucura me deixando na fissura, ela deve estar querendo provocar. Mexe comigo, me matando de desejo. Ela sabe que selinho pode instigar. Vou dar um selinho na minha boca. Não pense que vai dar namoro. Fica me filmando. Posso te hipnotizar. Selinho na boca. Mega agressivo de São Francisco do Pará. DJ Gleibe, produzindo os melhores CDs. Sabe por quê? Parece que você saiu de um sonho.